Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7, excepcionalmente hoje às 12 horas e 45 minutos. Ora, a nossa edição da Nota 7 de hoje será também feita a dois, tal como na passada edição do domingo, na edição número 104. Vamos hoje contar com Percy Faith e também com Fausto Papetti. Primeiro, The Sound of Music, simpático e The Entertainer. São as três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Nota 7. Três músicas de Percy Faith. Um nome que, para quem gosta de música instrumental, não passa de forma alguma despercebido. E muito menos também passa o saxofonista Fausto Papetti. Mas sobre ele vamos falar daqui a pouco, vamos ouvir algumas músicas dele daqui a pouco. Para já quero trazer-vos estes três temas de Percy Faith. Estes três temas, aliás. E esta relíquia, então, do ano de 1953. Simpático. É como se chama essa música, vamos ouvir daqui a bocadinho. Quero enviar-lhe um forte abraço, dizer que esta é a edição número 105 para a tarde de sábado, dia 27 de agosto de 2011. Thank you. Edição menos interventiva de hoje, mas é verdade, já está na hora de me ir embora e de lhe deixar as últimas três músicas desta edição. Fausto Papetti vai-nos trazer três temas também. O primeiro dá pelo nome de All By Myself. É uma música que é bem conhecida de todos nós e que foi originalmente interpretada por Eric Carmen em 1975, mais tarde por Celine Dion, no ano de 1998. Vamos também ficar com Adagio de Albinoni, um nome na música clássica que não passa despercebido, aqui uma versão substancialmente mais pequena da obra Adagio, tocada ao saxofone de Fausto Papetti. Vamos finalizar com uma música que é bem conhecida de todos os estimados ouvintes, certamente, ainda que numa versão cantada, If You Leave Me Now. Mais uma vez, o saxofone de Fausto Papetti a marcar a diferença. E é então com Fausto Papetti que fechamos a edição de hoje número 105 do nosso Nota 7. Envio-lhe um forte abraço, com votos de bom sábado, na companhia da sua Rádio Antena Web e do Canal 2. Hoje, excepcionalmente às 14h30, irá para o ar o programa Giração. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã. Ha ha.